toco ódio, sei que sempre tento. E como eu tento, eu penso tanto. Enquanto durmo, peço que ele abrace os meus sonhos. E errei, foi por amor, mesmo que isso envolva ódio. Tentei e consegui tirar a venda dos meus olhos. Portas que abri, eu descobri que era ruim quando eu adentrei. Portas que eu fechei só pra tentar me garantir. Errei, tudo que é meu me encontra. Tudo que é meu é certo, tudo que é meu é meu. Ela pode brigar comigo, ela pode me deixar perdida. Pode tentar ter outra briga, só não pode dizer que venceu. Tem rei sem tronos, minha guerra faz alguns perder o sono. Não conto meus medos e nem meus sonhos. Meus inimigos não correm, são mancos. Meus inimigos não tocam, só tentam. A carne é fraca, o diabo atenta. Deus falando, calma, cê aguenta. Kimi, Kimi, Kimi.